uma lágrima caiu dos meus olhos, expressando uma tristeza, minha dor. Percebi que estava longe, entendi que andei distante, longe do meu Senhor. Tantas vezes eu tentei me aproximar, a vergonha não deixou eu retornar. Resolvi pedir uma chance, resolvi ser como antes, começar tudo outra vez. Vim aqui pedir perdão, derramar meu coração. Minha vida sem você não faz sentido algum. Me aceite outra vez. Vim aqui pedir perdão, derramar meu coração. Minha vida sem você não faz sentido algum. Me aceite outra vez. Tantas vezes eu tentei me aproximar, a vergonha não deixou eu retornar. Resolvi pedir uma chance, decidi ser como antes, começar tudo outra vez. Vim aqui pedir perdão, derramar meu coração. Minha vida sem você não faz sentido algum. Me aceite outra vez. Vim aqui pedir perdão, derramar meu coração. Minha vida sem você não faz sentido algum. Me aceite outra vez. Me aceite outra vez. Me aceite outra vez. Me aceite outra vez.